sobre o trono, Cordeiro que morto, mas vivo está. Chama de fogo são os seus olhos, o rosto de sol para sempre a brilhar. Poder.